O que dirás, ó Deus, a meu respeito? Quando endurecer meu coração e não liberar perdão ao meu irmão, o que dirás, ó Deus, a meu respeito? Se eu abandonar os meus pais, o tempo de honraria deixar para trás. O que pensarias quando eu pensasse só apenas no que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O que dirás, ó Deus, ao meu respeito? Quando eu liberar o perdão, de maneira alguma eu não abro mão da comunhão. O que dirás, ó Deus, a meu respeito? Quando eu visitar os hospitais, cuidar com carinho dos meus pais, o que pensarias quando eu deixasse de olhar só pro que é meu? Uma sensibilidade esmagando aquela ausência, aquela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O bem que eu preciso fazer é tão difícil de praticar, mas o mal que está diante de mim só me leva a errar. Já não bastam asas para voar, o equilíbrio eu só vou encontrar quando eu entender o que é de fato me entregar. Quebranta-me, quebranta-me. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano. Ser humano capacitado pra amar.